Guardião 05, chamou? Afirmativo, Guardião 05, condições de nós na linha do litoral, patrulhamento preventivo, Guardião 05. Muito bom, prossiga no voo e sempre na escuta, Guardião. Escuta permanente, Guardião 05. Barra o meu índio, November Alto, confirmando toque arremetido em Vera Cruz. Tente autorizado então Salvador, Salvador, toque arremetido em Vera Cruz. Um no meu pés, decolagem não no 7, curva direita, corredor axé. Controle em 119, decimal 8, a torre em 118, decimal 6, dúzia e aciona 0135 no transponder, o índio, November Alto. Mano controle em 119 decimal 8 e a torre em 118 decimal 6, ok? Transfere agora para acionamento, táxi e decolagem à torre, Índia November Alpha, o ajuste no 0-1-4. Tripo 5220, recebe localizador. LS, aguarde transferência. 2000 livre LS, aguardando transferência. 52 0. O 060 livre. 060 livre. O azul 4060, taxia Alfa Juliette para o 08. Alfa Juliette 08. Tango Fox Romeo Golf, passa Bonf, sem restrições, até 2.500. Sem restrição até 2.500, Fox Fox Romeo Golf. Quem chamou o outro, hein? Sem cidade 1. Alfa no Pacho 4, tem livre acionamento. Pode fechar esse rádio, por gentileza, sua produção está muito baixa. Ô, Fotel de Salvador, como está o seu contato? Prossiga. Positivo, a primeira coisa que precisamos fazer é reduzir a velocidade até 140 nós, é possível? É possível. Ok, então mantenha-se ainda na bonde, vamos reduzir para 140 e vamos descer até 1.500 pés e vamos aguardar para girar à esquerda para interceptar final visual e pousar na pista 17. Reduzir a velocidade para 140 ainda na bonde aguardando. Tango Fox Romeo Golf, gire à esquerda, final visual pista 17 autorizado, aguarde transferência de comunicações. Esquerda visual para 17. Trip 5220 em aproximação, redução, cheque pré-pouso, torre 1186. 786, obrigado. Bom dia. Boa. Salvador. Bom dia, 35220, estabilizado o curso do localizador, 10 milhas, já com capa à vista. 35220, pode autorizar o pistão na guarda, entra no 30 grau da loja. Muito obrigado. Azul 4235. Romeu Índia Bravo, bom dia, confirmando para Sierra Bravo, Tango Vitor, Terra Vista, nível 045. Cente 45, autorizado então para Terra Vista, Sierra Bravo, Tango Vitor. Inicialmente restrito ao nome pés até a liberação do controle para o nível 045. Decolagem da 17, curva direita, corredor axé. Controle em 119.8, a torre em 118.6, duze e aciona 5016 nos respondos. Planejamento correto, confirme, tô aberto. 5-0 no meio, transponder, o Romeu Índia Bravo e 03 no TB. Gente, para acionamento, taxa de decolagem, transfere agora a torre em 1 no 8.6, duze, eu ajusto no 0 no 4, Romeu Índia Bravo, bom gol. A Bahia de Aratu, agradecemos a sua colaboração. Chame a torre agora, frequência 118.6 para instruções de pouso, pista 107. Bom pouso, Fox, ao meu gol. Fox Trot, ao meu gol, você reposta quando baixado e travado para pouso 107. Reposta ali, pode baixar que você tá. Concentra qual parte prossegue, força meu gol. Após o pôr do andar da aerostra. Gente, jurado. Salvador, voo 1777 na posição 5 para putback direcionamento. 05, autorizado, chame taxi, voo 1777. Autorizado, chama pro taxi, voo 1777. No solo 53, libera direito, mano 21 décima 9. 21 décima 9, 220. Salvador, 35220, levou a pista, táxi foi Alfa. 35220, boa tarde, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, uma posição a meia dúzia. Atentando apenas a um Boeing da Gol, que está iniciando o posicionamento no 05 e vai adentrar ao mesmo Pátio 3. Ok, Alfa, Kilo, Pátio 3, é, posição meia dúzia, está aqui a tocar. Prossiga. Só um minutinho, eu ainda não possuo aqui no sistema, vou verificar qual o procedimento agora junto à sala ES e o ACC, se eles já receberam o plano, e dentro de alguns instantes estarei retornando, ok? Só um instante, por gentileza. Espera no zero. 3895 a linha e decola, pistão no zero. Vai turno de zero, grave 10 nós. Objeto 6740, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora, 1014, esquerda, Itape direto 5000, Itape Duna ILS Camil. 1014, esquerda, direto, Itape Duna, Itape Duna 5000, objeto 6740. Espera pista no zero, no ponto espera torre, em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no zero, 14, bom voo. Cruzado direto Alfa, no ponto espera da 10, 1286, o ajuste no zero, 14, obrigado, bom no 777. Paulo Salvador, o senhor 3191 na 06, para o chute de equipamento. 3191, meia dúzia, autorizado, chame táxi. Autorizado, chute de equipamento, 3191. Marinho Litoral, já em Jaguaribe, para Salvador, que é autorizado, parte do Graal. Dá pra gente que o Graal é autorizado. O vento de superfície na centena após nós é ponte no solo controlado, Guardião. Autorizado direto, parte do Graal, reportará no solo controlado, Guardião 05. Zona 0151 no transponder, Alfa Vitor Juliette. Planejamento correto, confirmando 02 no POB, parte 4. Tente transferir agora a torre em 118 decimal meia dúzia para o acionamento, táxi e decolagem. Bom voo, Alfa Victor Juliette. Controle Salvador, tá? 3895, saída da EL. 3895, controle, contato radar 2000, Leda autorizado. Direto Leda, tá? 3895. Atenção ao 340, 3895. Sem restrições. Sem restrições ao 340. Quando o Salvador já fez o 4, o 4, o 4, o 4, o 4, o 4, o 1904, esse é o controle Salvador, meu cordial. Vou para ITAP, desça para 5000, ajustado 1004, ITAP Duna para o ILS. ITAP para 5000, ITAP Duna para o ILS, 1904 Livre, tá chamando na táxi 8 papá para ingresso. T40 passa 13000, voa sobre o mar, 2000 Duna autorizado. 2000 Duna autorizado, você tem a PRS, pista 10. O SF67X4. Pronto, tá pronto? Decolador, chamar 198, voo 1777, obrigado. Chamo para ingresso, Alfa Vita Juliette. Controle de Salvador, boa tarde, voo 1777, decola, saída do Leão. 1777, contato radar decolagem, sobe o nível de voo 320. Mas o... Alberto, tá 1777, tá? Está autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10 e no ponto de espera torre 1 no 8 decimal 6, 12, o ajuste 10 no 4 por voo. Juliette Alfa para o ponto de espera 10, para o ponto de espera 1 no 8 decimal 6, ajustado 10 no 4, 3 decimal 10, obrigado por ter visto. Juliette Alfa, Juliette Alfa, Juliette Alfa, Juliette Alfa, Juliette Alfa, Juliette Alfa, o meu Mike do Luiz, é pronto, cópia? Autorizado Vitória, Serra Bravo, Vitor Tango. Inicialmente, uno meu pés até a liberação do controle para o nível 085. Decola da 1-0 com curva à direita no corredor Axé. Controle em 1-9-8, a torre em 1-8-6 dúzia e aciona 5563 no transponto. Controle, Juliette Índia Bravo está pronto para o lançamento. Juliette Índia Bravo, autorizar o lançamento. Bravo. 1-1-8. Planejamento correto e pronto para o acionamento, o Mike Lewis. Livre acionamento, chame táxi, Mike Lewis, o ajuste no 04. Salvador, boa tarde, Jesus Lavi Ouro, ponto de espera da 1-0, pronto? Lavi Ouro na linha e decola pista 1-0, a gente funciona apenas das lojas. Sete India Bravo, autorizado de descida, por gentileza, tem condição de me informar o último paraquedista no solo? Obrigado. Melhor teclado 04, transfere controle e bom voo. Alfa Victor Juliette, após a decolagem dos cirros, à frente, alinha e mantém. Satisfeira na 7. O meu Índio Bravo, atento ao Cessna 150, que acabou de decolar também no corredor Axé. Tem livre decolagem, pistão no 7, vento 120 graus, mais baixo. Faz corredor Axé, ponto fora da barra. Contará fora da barra, o Wind na Beberal. Após Itácio, 3604, pode manter 259? Controle. Rosé, 3604, após Itácio, pode descer para 2000 com 250? Positivo, 3604. De novembro, por gentileza, a tela transponder 0135. Paciente, vai acionar 0135 no transponder, 1 de novembro. 5 Recife, 1251, secundária 3325. Seria o 0135 no transponder, identificou o índio número. Secundário 3325. Trole, posição 3191, vai livrando no momento 2500 para o nível 340. Tem 3191, contato 340 da EU Leda Bidev. Tá, autorizado 340, da presente, pode voar Leda? Autorizado Leda, 3191. Obrigado amigo, Leda 340. Web 6740, autorizado final LS X-Ray, reporta estabilizado, Web 6740. 6740, autorizado LS X-Ray, reportará. 6740, sou eu. Reporta aí, estabilizado. Papa? Papa Romeu, mais do Lúcia. Lúcia, tá pronto, táxi? Pronto, táxi. Já no táxi, no parque 3, prosseguindo o parque principal, Juliette, Alfa, do ponto esperado no zero. Quando lá, 118, meia torre, 1014 no ajuste, PLB. Assim, Matheus, bom voo, bom fim de semana. Uma mil e meia, a mil pés, no Charlie 150. Assim, ah, o Romain Gabriel. Interceptando o LS 6740. 3216, tem identificação, o DSL 070, chegada a Mari. LS, WebJet 6740. 7740, 118, decimal 6. 86, obrigado. Muito boa tarde, o WebJet 6740, está na final da 10 GLS, baixado travado. 1251, não confirma a secundária? 13325. 13325, obrigado, voo 177. Venho 01, não comprou Nordeste, sem interferir com o tráfego na 10, autorizado a decolar. Vento 130 graus, 10 nós. 3604, reduz para aproximação, livre LS e reposto estabilizado. Reduzindo, a livre LS e reposto estabilizado, 3604. Foi travou, tá na final da 10. Gente, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado, pouso. Tá fora o solo, 01. Gente, guardião 01, continue com o Pro Nordeste, pretende se afastar por quantas milhas? 10 milhas do máximo. Gente, ingresso no Achete, chame 198, Alfa Vita Gillette. Confirma, mensagem 7718, controle. Ah, 3604. Não, 3604, 2118 mesmo, pouso. 86, 3604. Tui, algumas restrições? Você tá agora ingressando na Juliette? 7283, 3000 pés, QNH 104. 3014, muito obrigado. Alfa Vitor Juliette, mil pés, corredor Axé, ponta fora da barra. Mil pés, corredor Axé, ponta fora da barra, Alfa Vitor Juliette. E guardião 01? Guardião 01, não prossiga. Chegou em Salvador, tá com proa 040, tá 510, vai passar 10 milhas, Salvador. Sente o guardião 01, não é ponta, regresse. Contra regresso, 01. Horas 4 milhas efetuando área. Prisão 91, pode passar no centro? Prisão 91, centro 251, no secundária 13325. 251, 3325, obrigado. Guardião 01, está de regresso, Salvador. Tente Guardião 01 para regresso, chama a torre, 118-6. 118-6, 01. Patrulheiro, só 92, chame 12, na cima 9. 219, na cima 10. 01. Prossiga. Está de regresso, Salvador. Bem-vindo, prossiga Alfa Índia, portão 2. Alfa Índia, portão 2, né? 7%. Nossa, redutor. 3604, pouso autorizado, pistão no zero, vento 140, graus 10 nós. É um helicóptero no Través Norte, não vai ter perigo com a sua aproximação. Tá, sim, 3604, tem